chegando junto com o Robson hoje. E a galera vai invadindo e vai ser daquele jeito. Mais marcante, bora! Um, dois, três, tá na hora! E lá vem a primeira! É o baile! É o baile do Patrese! Nada. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda café. Patrese. Agora eu consigo entender. Crocodilo está na área. Agora eu consigo entender. E eu sei que tem outra mulher. E o quê? Não chora, não! Seu amigo André também, mototáxi. Tá todo mundo aqui, ó. Eu vou fazer. Bora, Bia Vasconcelos. Beijão pra você. Crocodilo. Vou esperar você ligar pra mim. Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo. Açaí, pimenta! Marcante! O Thiago Cametá! O Igor Souza também! Aí, Pabinho! Vila da Barca! Na Vila da Barca aqui, ó. Bora, Emerson. Fiel, aqui comigo também. Bora, Cássio. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Meu presidente Cidinho e o Marcelo do Rock também comandando o camarote. Olha a bicha, Thiago. Olha a bicha, beijão. E o que? E o que? Apaixonado por você. Me explicar ao coração. É o baile do Patrese. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda Paquinho. Importa? Um jeito que tu dá valor. Você sempre. Só aquelas marcantes assim, ó! Procurando aonde estás, não sei aonde. É um gigante no pão de show. E a gente vai quebrando tudo, garoto! Este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. E aí, Tico? Bora, moleque! Eu sinto falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma. É o baile. Olha o soninho, vai! Crocodilo. 13. Foi lindo demais o nosso amor. Você, você, você. Mas você sumiu, me abandonou. Em meu coração que só te quer. E aí, Samuel Guedes? E a sua esposa, Jéssica, também? Um abraço a você! Pode ir pra mim, sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti, o nosso amor... Um baile vai diferente! Com 2 segundos pra te amar, meu amor... Me e aí, Marquinhos? Aquele abraço aqui do Batreze, moleque! Ponto, do jeito que ele gosta. O Bico e a Raíssa. Bora, Bicão, pra cima, meu irmão. Cante forte o meu coração. Bater o corpo, desejo e Crocodilo Prime. E o quê? Por que você me deixou sofrendo tanto assim? Fala, meu brother, Pátia. O Pátio do Marex, meu parceiro Ralph. Muitos amor. Valeu. Nunca me deu valor. Por que fez isso comigo e te perder? Meu pior castigo, viver. Fala, Sandro. Não dá. Passamos, Sandro, também o cachorro. E eu mudei. SG, né? Junto e misturado aqui, ó. Meu amor é verdadeiro. Prepara, Felipe. Prepara que mais tarde vem Traco Ateua. Aniversário de Traco Ateua. Acabou. A sua animal vai botar pra quebrar lá, garoto. Estou amando lindo Rubi. Sou Rubi. Sou Rubi. Sou Rubi. Meu parceiro Dark da XB. Aqui presente com a gente. Esse moleque camarada. Gente boa. Pra cima, o Thiago Rodrigues também. Quinta-feira é aniversário dele lá no Caribe, né? Vai rolar o baile, meu irmão. Toma que toma, que toma, toma, toma, toma. Vai. É no Júlio. Patrese. Tu diz. Me pego a pensar no que eu fiz pra machucar. Eu vim pra machucar hoje, meu irmão. Vai pra cima, vai pra cima. Tão lindo aconteceu entre você e eu. Não dá pra acreditar, será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar, mas eu não quero... Crocodilo. O animal do Pará. Bora, Marco! Fala, meu brother! Parceiro Denilson São Jobim! Obrigado também a todo nosso Coragoed! Aqui no Pochão! Quero você, és meu calor. Quero te ter, meu beija-flor. És minha vida, meu amor. Porque hoje vem diferente, a do chapéu, um dos melhores, a Jamaica. Tamo junto, moleque. E o contador também, Natan. Aí, Natan! Abraço pra você e a sua irmã. Aquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Thiaguinho dos Garotos do Red. Olha só a primeira dama, seu amor. Você ó. Me deixou só outra vez. E não teve dó. Tudo na manha. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor. Fala, Blade. Não... Dá um cheio atrás aqui com o Evertinho, rapidinho. Como uma prova desse amor. Uou! Ao som do vai vem do mar. E diz aí! Vou te procurar. O top DJ do Pará. Detona tudo! Não, não, não, não. Vai! Só os melhores! As marcantes! Pra você recordar aqui no baile do Patrese, junto com o Marlon Beat também. DJs Marlon Beat, Marlon Beat e Patrese. E o quê? Você se foi e não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei, virei a página. Um abraço também a Gisele Batista. Beijão pra você, Gisele. Aqui do Patrese e Marlon Beat. Vamos nessa, mulher. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. Bora, presidente Cidinho! Bota pra cima, bagulho! E o quê? Hoje eu sei, amo demais. Tá bonito. Ele me come de carinho. Surpresa, vai. Sem arranhar, de gaçar. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, vai expirar. E foi lindo. É o neném que me olha ali, já viu, né? É uma no rabo da outra. Bora, neném! O homem da boutique multimarcas, homem da Belinha, meu irmão. E o quê? Isso não pode existir. Arribina! Ele, Carlinhos, então bora. O Batata dos Fogos também na área, Batata. Gosta dessa, vai! Fala, Will! Parceiro Will também, o Odivan! Parceiro Vitor! Só voltou bem! Mas a gente vai pra cima! Então bora pra cima! Os motos, táxi, é isso, é? Toda vida, cara, os garotos do Red. Foi junto aí, diga, sabe? Que não volta. Senti, meu bem, não vá. Não vá, não vá. Coração tá machucado. Patrese. Sozinho, abandonado. Pensando em ti. O que será? O que será? Se não te chama. Não provar seus beijos. Então bora! Diga por que você partiu. E na madruga! Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas o mal. Robert dos Fugitivos! Queria poder te tocar, tia. Meu parceiro Dinho Cabeleireiro também, vou chegando junto. Chorar, eu prometo, queria te falar de uma paixão de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora. Gerente Murilo! Bora, Murilo! Ele disse que me amava. Na moral. Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. O Adriano também no táxi. Aí, Adriano! Um abraço a você, moleque! Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. Mercadinho do Braga, tá no telão! Como é que é? Eu não lembro dos teus beijos. Se você nada mais. E aí, Sassá? Como é que é? Dos meus sonhos. É o Alexê. Eclipse, o fenômeno. Você não me merecia. Tampouco. Meu parceiro Queixinho também! Aí, Queixinho! Aquele abraço a você, moleque! Meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno. Estou camada de amor de Dinaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno. Bora que o Patrese chega chegando. Agora vai. É tudo no amor. Tudo no amor. Parceiro Nath, bem do Fox Pressão. O homem do açaí, né? Nossa Marina, bora neném. Joga no telão do animal aí, ó. Gravando diferente esse CD. E o quê? O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. O meu carioca que fala, teu, né? Meu é meu, é todo teu. Bora, meu arana, meu produtor. O meu amor é teu. Produtor também oficial, Felipe Lopes. Zanara, registrando tudo. Para Felipe! Breno Brasil! Oficial também. Bora, Breno! Bora! Bora! Bora! Como é que tá esse cabelo, meu irmão? Tá muito lindo! Toma que toma que toma, toma que toma que toma, gira! Isso aqui já foi, bastante. Já calma! Puxa essa aqui, ó! Galera da GDA, tá comigo também! E aí, Marcude? Que segura, moleque! É marcante! Os caras de paus também, do Marcos! Aqui presente com a gente! Aí, cara de paus! Tamo junto! DJ Patrese. De vez em quando ainda perguntas por mim. Ai, quem dera que isso fosse verdade. Pois só Deus sabe que não vivo mais sem ti. Sei que posso te encontrar a qualquer hora. Só não sei como é que eu posso reagir. Se recebeu a mensagem que não dei pro celular. Vamos lá. Fazes tudo o que eu sinto e falo quanto eu sofri. Agora só espero você decidir voltar. Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar, no momento estou curtindo. E a galera GDA, GDA, GDA, GDA. E em nome de Boutique e Multimarcas, é a abelhinha mais famosa do estado do Pará no telão, meu irmão. Na batida, empresário Ícaro Carneiro, tá na área comigo. Fechado com o baile do Patrese e com o gigante. Um, dois, três, agora! Uh! quando gosta, né, Ica? Meu coração, eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me ouçar. Então bora lá! Saúde também! Vamos nessa! Vamos lá! Pra cima! Te vira nos 30, né? Vamos lá! Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor. Carioca tá montando a carretinha dele. O meu amor não quer te ver tão só. Lá no macaquinho só! Ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo, pra cima, Patrese, que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E o que é? E o que é? Que tem que ser você. Vou te encontrar Super Transação, pra gente. Tá faltando o mesmo. Bora, Felipe Lopes. Bora pra cima, meu irmão. Dá um chega aqui no comando. Com DJ Hildon e DJ Denilson. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Então toma, toma, toma, toma, toma. Os Garotos do Red. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E o quê? E um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. E em você o meu mundo. Tudo na manha, tudo bem light. E as marcantes rolando. De uma maneira. Bora, Helder, dos mal falados. Tamo junto. Oh, oh, oh, te os caras de paus do mar. Me apaixonei. Sempre aqui, ó. Ao vê-lo pela primeira vez. Família Maguari também na área. Te procurei. Como é que é? E nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz com igual amor. Me deixa só. Eu nunca vou gostar assim. Assim, assim, assim, assim, assim. E a... Eu gosto do bico. Chegamos devagar, conquistando coração. E o que? E o que? Cadê o pipirinho, hein? Por que teu nariz tá branco? É pipirinho, tá na área, não. Cala a boca, cabelo. A hora de pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. No super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias. você curtir e dançar, recordando tudo. Toma, toma, toma. É Maná, Banda Amazonas. Preciso te ter, perdoa se te fez sofrer. E achar o bagulho doido. Não quero outro alguém, eu só quero você. Parceiro Madison Viana. Baby, vem. Jorge também, tudo aqui, ó. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Pode faltar no repertório do Patrese. Essa aqui, ó. Vamos dançar. Bora, Diego, GDS. O Alan, GDS também. O Kelvin, Ostentação. Minha GDS na área. Eu sou gigante. Aqui. Aqui. Contador Natan também. O Jamaica Designer. Todo mundo aqui, ó. Barbearia da Vila. Fechado com Patrese e sempre. É Barbearia da Vila. Vamos nessa. Patrese, é bagulho doido. Se você quer, então vai, porque atrás não vou. Não, não, não, não vou. E aí? Juro, não te quero mais, porque me magoou, machucou. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade. Gilson Lange, meu irmão! Como foi, não sei, te me entregando loucamente. Bora, Gilson Lange, pra cima! Se você quer, então vai. Porque atrás. Patrese. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi, não sei, te me entregando loucamente. Como quis ser. Com o Vitor do Rock. Cada dia me carregue para onde for. E o Marcelão também gosta. É rock, rock! Vamos ouvir mais tarde. Eu sei que um dia a gente pode. Rock! Mas não vai ser assim. Se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que é, e o que é? Zária Carla! Fala, Leones! O Adriano Barco também. E o Pode, todo mundo. Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. DJ Leia, DJ Leia, DJ Leia, DJ. Vamos dançar. Bora curtir. É o Mali do Patrese, é o Mali, é o Mali do Patrese detonando. DJ Patrese. Fechado com o Globo, fechado com o Baile. Aqui no Baile do Patrese. Bora, Duque Gold na parada. Eu sou gigante. Aqui você é gigante. Eu fico pensando onde você está. Mas não consigo. E aí, Jufrazão? Raíssa Duarte também. Beijão pra vocês, mulheres. Bora lá! DJ Michael, DJ Roberto. E vamos dançar, bora curtir. É o marido Patrese. DJ Patrese. Jurunas Carnes. É o açougue número 1 do Jurunas. Vamos pra cima, Netinho, empresário Netinho. É Jurunas Carnes do setor, meu irmão. E o gerente Fabrício também. Bota no telão, Jurunas Carnes. Dá-lhe que dá-lhe. Indiscutivelmente, Splash Panda. Aqui você é gigante. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugar meu coração. E o quê? E estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado. E a jogada certa! Mais uma dança, que vem com o baile! Jogada certa! Meu parceiro empresário Arthur Diniz. Jogada certa. Fechado com o gigante do Baile do Patrese. Porque realmente foi sua opinião. E aí, Felipe Lopes? Você se machucou. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando com. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. E o quê? Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Gilmar. Wesley, vai você dançar, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, ele me amava. Vamos lá! Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beijo. Gingado, vai começar o baile mais louco do estado do Pará. Bora pra cima. Baile do Patrese é bagulho doido. Bora acelerar. bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Olha o baile, olha o baile, olha o baile. O baile do Patrese que vicia a multidão. O baile do Patrese que vicia a multidão. E o quê? O baile do Patrese que vicia a multidão. O baile do Patrese que vicia a multidão. Empina essa bundinha e vai tremendo. Empina essa bundinha e vai tremendo. E toma, toma, caqueada. Olha o baile, olha o baile, olha o baile. Que segura que o baile é louco. Toma, toma, toma. Mais uma vez, vai. Tá bonito, então mata a minha atenção. Tá na hora. Põe o mãozinho pra cima e grita. E o quê? Pra detonar tudo. Famoso do estado do Pará. Chega chegando. Tá na hora. Tá na hora. Pra cima. Tá ali meu top do Pará. Patrese. Tá ali meu top do Pará. E o quê? O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Não tô doido não, é agora! Fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. É o parceiro empresário Shake, então toma! Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Bora, shake! Shake, shake, shake, pra cima, galera! Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Como é? Damos na voltita outra vez. E o quê? Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. É o maluco do Shake! Agora! Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou, virou, virou! Virou disputa! E vai quebrando, vai dançando, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile, bora Marlon Beach! E aí, Lorena, Patrícia, beijão pra você, mulher! Solta agora! Me solta! Joga, joga, joga pra cima, é o baile do Patrese, doidando e doidando! Toma pressão, meu irmão! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Penélope Charmosa no telão. Empresário olhão. É Penélope Charmosa. E a culpa? Não foi minha, a culpa foi do Patrese. A doida. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido, rock doido, rock. Quem tá solteiro aí, joga tudo pra cima e dá o grito. Quem vai amanhecer muito chapado hoje, faz barulho. Quem tem vizinha fofoqueira aí, dá o grito logo. Quem tem vizinha fofoqueira, dá o gritão. Quem é do Paysandu aí, faz barulho também! Quem é do clube do Remo, dá o grito! Quem acredita que o Corinthians vai ser campeão? Quem acredita que o Pai... que o Paysandu vai cair, dá um grito também! Só um secador, né? Bora então, agora mulher! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bora, raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bate na palma da mão. Vai batendo na palma da mão. Palma da mão. Um, dois, três, vai. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Tão, tão, tão, tão. Olha o rabetão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Falando da minha vida, criticando a minha vida. E aí, poder! Minha... Bora, bicha maior! Meus cachorros, aí, loucão, já já! Pois perre que é tchau, pra inveja tchau. Pois tchau, vai vai, pois perre que é tchau. De novo! Pra inveja tchau, tchau. Liberado, pode servir as garrafas. Ostentação, é os caixa baixa. Aqui! Crocodilo pra te dar-lhe a dentada. É o gordudinho, é o Patrese, mas não pedi, é o Neto Mira. Patrese! Atenção nessa parada, vai! Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. É loucão! Loucão, loucão, loucão. Bebe muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Olha os caras de porros aqui na retaguarda, vai! Pode beber muito, é os caras de pau no doce! Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Vai! Hoje o rock doido é com os caras de cima. Pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Júnior Santorini. Só não pode passar mal, só não pode é os mal, só não pau, pode passar mal, só não pode passar mal. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas. Desce vários pacotes que as mina fica maluca. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas. Desce vários pacotes que as mina fica maluca. E croco aí, Felipe. Felipe Cadeirante na área. O Edson Júnior. O Bido Animal. Pega essa dentada. Dentada. Não pague não pra trás e que vicia a multidão. Não pague não pra trás e que vicia a multidão. Não pague não pra trás e que vicia a multidão. Não pague não pra trás e que vicia a multidão. Então vai, vai, vai, vai. O baile tá louco. O baile tá louco. DJ Patrese doidando no corpo. O baile tá louco. O baile tá louco. DJ Patrese doidando no corpo. Hoje eu vou endoidar no baile do Patrese. Hoje eu vou endoidar no baile do Patrese. O baile do Patrese é rock doido. O baile do Patrese é rock. É rock doido, rock doido, rock doido. Mas tá na hora, meu irmão. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai... Já começou! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Lidia, ô Maridia. As melhores principais, tocando aqui no baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile. E o quê? Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. Bora, Juninho! Eu faço tudo pra te ter. Bora que mais grande tem fronteira! E a gente vai invadir, trago a tela, garoto! Fala, Denilson! Parceiro Denilson, Sancho também! Nosso Croco Red! Pra cima, Ió! Bora, Divan! É tudo nosso no bom! Eu sou sem, mas vou ter. Equipe Bigodinho, os garotos do rap. Agora! Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. É o top DJ do Pará, vai! Ele é certinho pra casa. Do quê? Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem aí, que Harrison! Ficar. Ele é certinho pra casa. O Abner também, ele o Gleidson, o Danilo, casa. O Ricardinho, o Chaves, o Oriel... O Eric e o Jimmy Roman. Então toma! Os apaixonados! Esse pote tá se rasgando hoje, moleque. Tá que tá, tá com fogo, né? E vem, mas... Ele gosta também, né? Bate a saudade. E aí, o Alan, cê tá comigo, moleque, não chegou. Não dá mais pra esperar. Fala, meu brother skate. Parceiro Bruno Verdelho também. Só na manha. Pode show. A equipe Cachorrinho também na área. E o quê? Olha bem. Estão demais. Não deixa eu ficar como estou. Fala, meu brother. Passando um cheguinho, PDK também. Pelo teu amor. Família Crocomassa. Então aqui. Tu é doido, doido! DJ Ivan Macedo. Meu produtor. DJ Lendo. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, eu não servia pra você. E de um lado eu não ia andar. Agora vejam se... E o quê? Se mudar. O Rafinha também, e na Royal Black. O Bruno Oliveira. Acho graça, pai. Estou nem um tiquinho. Tem algum erro. Agora vejam só. O jogo virou. Olha o clima. Um, dois. você. Mas eu posso, eu posso, então bora. Posso te pegar, posso te pegar. E o quê? Posso te pegar, posso te pegar. Posso te pegar, posso te pegar. Posso te pegar. E o quê? Posso te pegar. Posso te pegar, posso te pegar. Posso te pegar, posso te pegar. Posso te pegar, posso te pegar. Lá vem sucesso, lá vem sucesso, vai. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Só apaga agora. Saga, saga, saga. Deixa no escurinho. Saga, saga. Deixa no escurinho. Saga, saga. Só quem gosta do escurinho dá um grito. Saga, saga, saga. Quem gosta de fazer a mão no escurinho faz barulho também aí. Saga, saga, saga, saga. Quem tem amiga sapatão dá um grito aí, vai. Saga, saga. Quem tem amigo viado faz barulho. Saga, saga, saga, saga. É agora. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Joga a mãozinha, tudo bom, tá aí, ó. Bora pra cima. É o gigante crocodilo na parada. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número Patrese. Chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Detona! Top DJ do Pará. Eu vou curtir. E o quê? DJ Patrese. DJ Patrese. Amor, eu sei que eu falhei bem. Fala, Leonardo! É. Parceiro Leonardo Oliveira também! Alan Souza. Mas vamos tentar. Chuta e misturado! E aí, Neco? Abraço você também, né? Considerado, meu irmão! Te amo tanto. Para o Wesley! Custa tanto. Só um abraço aqui, viu, Patrese? Sente. A nossa empresária, Carla Leones também. Parceiro Adriano também do parque. Olha o pó, olha o pó! Olha o gingado! Bora, meus caras de paus pra cima, meu irmão! Bora, família Maguari, também pra cima! E a família Maguari vai pra cima! É muito gingado, então bora! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, vai! Doido, o rock tá doido, o rock tá doido, o rock tá doido, o rock tá... Com a família Maguari, é pressão no corpo, é pressão no corpo. Finjo que não te vejo. Bloqueia a tua cara, é hoje meu maior desejo. Leva fora a minha. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cabo, encaixa direito. Me respeita se tu... Bora, Lexi. Não vou te mostrar que hoje eu sou. Siga, louca! E o que, e o que? Eu quero que tu vá. Caralho, tô na conta. E aí? Aonde já se viu? Diga, sabe. Para tudo. Não para não! Para tudo, tudo, para tudo. O bagulho tá doido! O bagulho virou, meu irmão! Então vamos! Hoje eu vou dar-lhe a deitada, deitada, deitada. E joga a mãozinha pra cima e dá essa deitada! Deitada, deitada, deitada. E aí, meus fugitivos! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do coco. Vocês querem? eu ia imaginar que no lugar do coração da prisão. Tá tudo bem, tudo tranquilo, vai! Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com medo e peso que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você. Se a lista da seleção, pô. Fala, Harrison! Parceiro Abner também, parceiro Gleison! O Danilo, o Ricardinho também, o Chaves! O Oriel também, parceiro Eric Luiz, com o Giba! O Ramon! Rapaziada do CDP! É DJ Mel! É um time de futebol, mano! Mulher, tá faltando! E aí, meus cachabachas! É o comandante Vigo! Joga pra cima no camarote! E bota no doce! Vai, meu cachabacha! E o quê? E o quê? E o quê? Vou na deitada, seguindo o meu crocodilo, eu sou dos cachabachas. Patrese. Não tem vacilo, curto o DJ Patrese, o gordo malombite. Quando o Dinho pressão toca, o agito é sem limite. Vou dar a dentada, moleque sai da frente. Eu sou dos caixa baixa, a condição é com a gente. Aqui é caixa baixa. Estou na área! A união está formada, vem com a gente, vem curtir. Vem com os tops, Alexei! Vou descer pelo chão e vou te deixar louco. Vou dar a dentada, você vai se amarrar. Pra cima, garoto! Vem com os tops, vem curtir o croco. Vou descer pelo o chão e vou te deixar louco. Vou dar a ventada, você vai se amarrar. Equipe 5 na parada. Olha meu produtor pra cima. Gigante Cruz. Vem dançar, vem dançar. Crocodilo, crocodilo.